Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Puta que pariu, os grave invadiu. Estilo gringo nacional virou febre no Brasil. É só grave violento fazendo lata tremer. Quem curte tira onda, quem não gosta chupa e. Tamo na atividade em cada canto da cidade. Rachadura na parede é nossa especialidade. Botar os mano pra gingar e as novas pra mexer. Nosso som é atração principal dos rolês. Estilo gringo aqui é nós, maior satisfação. Não falo de problema, meu negócio é curtição. Chegando, invadindo com os gravão que faz tremer. Aí seu falador, eu tenho pena de você. O bem tocou, como uma praga se espalhou. É nós que tá tiozão, pô, vindo contra se estrepou. Curtindo a fanpage por minuto, é mais de mil. Estilo gringo nacional, tomou de assalto o Brasil. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Vai, boy, fala mal de mim. Depois bota meu som pra tocar no seu radinho. Diz que o gringo não tem letra, só gravão que faz tremer. Sai fora, invejoso, paga pau, vai se fuder. Aumenta o som e curte o naipe disso aqui. Se não sustenta, boy, não vem ficar de tititi. Chegamos devagar, olha a pandemia aí. Brasilzão já tá pequeno, salve mundo a nós aqui. O gringão vem pra somar e não pra dividir. O rap não é concurso pros malucos competir. Mas vou dar uma ideia pros comédia de plantão. Pode crer, a base ajuda, mas não é nada sem o dom. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota os grave. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Bota os grave. Bota pra trincar. Agora casa cai, seu pesadelo está no ar. Hip hop nacional, bota os grave pra trincar. Bota os grave. Bota os grave. Um estilo de vários nomes, hip hop, hip pop, modinha. Um estilo discriminado até mesmo pelos discriminados. Mas esse é meu mundo, parceiro. Bato no peito com orgulho. Chevy Mose!